Gênesis, capítulo 38. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onan. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Vamos recordar, irmãos, estamos quase chegando ao final dessa série de pregações no livro de Gênesis. Então vamos recordar brevemente algumas coisas. Por exemplo, onde começa a história da redenção? A história da redenção começa no princípio da história humana, após o pecado haver entrado na história humana, imediatamente após, Deus se manifestou ao homem, prometendo o Redentor. Aí começa a história da redenção. Então, podemos observar através das páginas do livro de Gênesis, que Deus preserva e, mesmo depois de um crescimento espantoso da malignidade na terra, Deus recomeça a sua igreja na terra, através de Noé e sua família. Deus chama Abraão para estabelecer um povo que seria abençoado por Deus e que seria, nas mãos de Deus, um instrumento para bênção aos outros povos. O povo, a nação que recebeu o nome de Israel. Israel foi a mais destacada família, nação e depois Estado na história do povo de Deus. Israel desempenhou um singular papel nos propósitos redentivos de Deus, como vimos em uma outra ocasião, especialmente através de Israel, Deus nos deu a sua palavra escrita. Através de Israel, Deus nos deu o Redentor, que é exatamente filho deste filho de Jacó, Judá. A nação de Israel foi e é extraordinário cumprimento da promessa divina de misericórdia para com um incontável número de gerações daqueles que obedecem ao Senhor. Lembram-se de Êxodo capítulo 20? Êxodo capítulo 20, verso 5 e 6. Não as adorarás, isto é, as imagens de escultura, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Israel foi uma grande família-nação, abençoada, beneficiada pelo pacto da graça. Mas que família era aquela? Nos últimos domingos nós temos focalizado especialmente esta família de Jacó. Que família amigável era ela, não é? Ora, os filhos de Jacó, ofendidos por um príncipe vizinho, aniquilaram toda a família de Amor. Mas, lembram-se do que eles fizeram ao seu próprio irmão José? Eles foram violentos, injustos, impiedosos para com o seu irmão José. Israel havia sido santificado, isto quer dizer chamado, separado, chamado por Deus. Mas precisava ser santificado no sentido de aperfeiçoado para cumprir os altos propósitos que Deus tinha para aquela família. No texto que lemos, entretanto, vemos que Judá desprezou o pacto de Deus feito com a descendência de Abraão. Como Esaú, anos antes que havia se casado com mulheres dos povos cananeus, agora Judá também faz algo semelhante. Ele se aproxima e desenvolve uma imprópria amizade com um cananeu, e ali se estabelece e se casa com uma mulher cananeia. Seus filhos, Er e Onã, foram espantosamente maus, como vimos no texto que lemos. Verdadeiros filhos do diabo, a quem o Senhor matou. Hoje, irmãos, nós queremos meditar a respeito do fato de que não podemos ignorar quão maligna é nossa natureza pecadora. Não possuímos méritos próprios, enfrentamos grande luta contra o pecado, e estamos sujeitos até a produzir filhos do diabo. Não podemos, irmãos, de forma alguma ignorar quão maligna é a nossa natureza pecadora. Não possuímos méritos próprios. Vivemos dias do mais exagerado otimismo do ser humano quanto a si próprio. Todas as ciências têm o ser humano na mais elevada conta. As próprias religiões estão se adaptando o máximo possível a este predominante pensamento moderno e desenvolvendo também conceitos extremamente otimistas a respeito do povo de Deus. É interessante observar que até mesmo em igrejas cristãs evangélicas, alguns cânticos têm revelado, alguns novos cânticos têm revelado esse otimismo secular da nossa época. Quando o homem se nega a reconhecer a Deus, o Criador, que se revelou através da sua palavra escrita e, especialmente em Cristo Jesus, o homem certamente tenderá a exaltar-se a si próprio, a ter um conceito elevado de si mesmo, porque, ignorando a Deus, ele não tem nada com que se comparar. Entretanto, o que a Bíblia diz a respeito de nós mesmos é muito diferente do que o homem moderno pensa de si mesmo. É muito diferente do que as ciências humanas e sociais pensam a respeito do próprio homem. É muito diferente do que as religiões mais populares pensam e pregam a respeito do próprio homem. Por exemplo, aqui no próprio livro de Gênesis, isto para não citar alguns textos mais específicos que de forma detalhada explicam essa natureza humana pecadora, em Gênesis, capítulo 6, verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Irmãos, Romanos capítulo 3 faz a citação de um salmo que explora ainda mais essa maldade humana. Não há quem faça o bem, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, e por aí vai. Certamente isto explica a impopularidade da pregação bíblica em muitas igrejas cristãs em nossos dias. E a consequente ausência da Bíblia na vida devocional de muitos crentes. Existem outros livros que falam muito mais otimisticamente a respeito da nossa natureza, que nos fazem pensar que nós somos bons, que as circunstâncias é que nos estragam. Israel era exatamente do mesmo barro que todas as famílias de povos daquele tempo. A família de Abraão, Isaac e Jacó e seus descendentes, eles não eram de uma natureza melhor que a de seus contemporâneos. Não foi porque Abraão, Isaac, Jacó e seus descendentes eram melhores que Deus os escolheu. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 7, livro de Deuteronômio capítulo 7, do verso 6 ao verso 8. Porque tu és povo santo ao Senhor. Isso aqui já depois de muitos anos, na libertação, após a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, o povo se preparando para finalmente entrar na terra prometida. Tu és povo santo ao Senhor. Deus está lembrando ao povo de Israel aquilo que ele havia dito a Abraão, Isaac e Jacó. Tu és povo santo ao Senhor. Teu Deus, o Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, é de fato inexplicável o amor que Deus tem por nós. O hino que cantamos há poucos instantes expressa esse fato. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Porque, irmãos, nós somos exatamente do mesmo barro de toda a humanidade. O que faz diferença é a soberana e graciosa obra redentora pela qual Deus estabelece um povo seu e nos introduz neste povo. A igreja, que é a plenitude da promessa feita a Abraão, o cumprimento da promessa feita a Abraão. Deus fez da descendência de Abraão, da descendência física de Abraão, uma grande descendência que persiste até os nossos dias. Mas aquela promessa se cumpre especialmente naqueles que não são meramente descendência física, biológica de Abraão, mas aqueles que andam nas pegadas de Abraão. Aqueles que são justificados pela mesma fé pela qual Abraão foi justificado. Estes são, especialmente, os verdadeiros filhos de Abraão. Em Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 7, está escrito: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por causa de obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça soberana. Não podemos ignorar quão maligna é a nossa natureza pecadora. Isto significa que também devemos reconhecer, em segundo lugar, que enfrentamos grande luta contra o pecado. Os filhos de Deus não temem a eterna separação de Deus que o pecado causa. Por quê? Porque eles sabem que Deus é um Deus perdoador. Que Deus não tem prazer na morte de nenhum pecador. Mas muito mais do que isso. Os filhos de Deus não temem a eterna separação de Deus que o pecado causa, porque eles sabem que por meio de Cristo Jesus foram definitivamente unidos a Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, como filhos de Deus, não temos por que temer a eterna separação de Deus. Já estamos unidos definitivamente com Deus. Contudo, o pecado continua causando danos hoje a nós. Mesmo depois de termos sido introduzidos na igreja, quer seja pelo batismo, profissão de fé, obtendo o conhecimento salvador do Evangelho, que é absolutamente essencial à obtenção do conhecimento do Evangelho e o assentimento com fé, mas mesmo depois disto, nós continuamos sofrendo as consequências de nossa natureza pecadora. Nós estamos sujeitos a pecar, e o pecado traz grande dano, grande prejuízo para a nossa vida. O pecado impede que glorifiquemos e gozemos a Deus. Esta é a grande finalidade da nossa vida. O pecado nos desvia do propósito geral de Deus para o seu povo e do propósito de Deus para a vida de cada um de nós individualmente. Os filhos de Israel eram terríveis pecadores, mas nós também somos terríveis pecadores. Este capítulo 38 de Gênesis dedica-se especialmente a fazer este retrato da família imediata de Judá, de onde procede o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Este capítulo mostra a grande necessidade que os filhos de Israel, os príncipes com Deus, têm de lutar contra o pecado para o cumprimento do desígnio e das promessas de Deus. Eu vou repetir isto, irmãos. Este capítulo, que retrata a família de Judá, mostra a grande necessidade que os filhos de Israel, os príncipes com Deus, têm de lutar contra o pecado para o cumprimento do desígnio e das promessas de Deus em suas vidas. Judá é aqui tomado como um exemplo de como os filhos de Israel falhavam em lutar contra o pecado. Não para se tornarem filhos de Deus, não para se tornarem povo de Deus, porque na verdade já o eram. Mas eles falhavam em lutar contra o pecado, para fazer jus a este nome, filhos de Israel, príncipes com Deus, servos de Deus, verdadeiros adoradores de Deus, instrumentos de Deus para a continuação da obra redentora de Deus na terra, para a proclamação das virtudes, dos atributos de Deus, da obra redentiva que Deus realiza na terra. Judá tomou parte naquela injustiça que foi feita contra José e no engano a Jacó a respeito do que havia acontecido com José, dizendo a Jacó que, insinuando para Jacó que ele teria sido morto, estraçalhado por uma fera. Foi imprópria a amizade, desobediente à amizade que Jacó, que Judá manteve com Ira. O casamento dele com aquela mulher cananeia, o mau caráter dos seus filhos, também produz uma imagem negativa do próprio Judá. O que a Bíblia diz, por exemplo, sobre os presbíteros? devem ser pais de homens cujos filhos não são acusados de insubordinação. Ele desprezou a palavra empenhada com sua nora Tamar de lhe dar no devido tempo o terceiro filho. Ele praticou prostituição, ele se prostituiu com Tamar sem saber que era a própria Tamar. E depois foi tomado de um rigor hipócrita no confrontar Tamar com a sua atitude pecaminosa. A palavra de Deus, no entanto, nos convoca a uma atitude de luta contra o pecado. Judá não era em nada diferente do que nós somos. É a mesma natureza. Nós somos exatamente como era Judá, no que se refere à sua natureza. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que o fato de sermos filhos de Deus não elimina a verdade de que ainda lutamos contra o pecado. De que precisamos lutar contra o pecado. Em Hebreus capítulo 12, verso 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não chegastes até ao sangue. Isso quer dizer, irmãos, que na luta contra o pecado, nós devemos lutar ao ponto de preferir a morte a pecar contra o Senhor. Nesse mesmo contexto, o autor da carta nos estimula a nos desembaraçar do pecado e nos desembaraçar de tudo que nos impede de viver uma vida fiel ao Senhor. Isto é pecado. Então, irmãos, é necessário que nós reconheçamos isto. O propósito de Deus para a nossa vida hoje é que nós sejamos soldados lutando contra a nossa natureza. Lutando, lutando firmemente. Lutar com a disposição de vencer ou vencer. É isso que significa: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes chegado até o sangue. Isso quer dizer vencer ou morrer, mas não pecar contra o Senhor. É claro, não há aqui nenhuma ideia de que nós deveríamos nos mutilar por causa do pecado, muito menos cometer suicídio por causa do pecado. Mas o que esta palavra indica, irmãos, é que Deus, de fato, nos habilita a lutar e a sermos vitoriosos contra o pecado. E quando não somos, é porque nós temos sido negligentes. Isto é possível pela palavra de Deus. Isto é possível mediante o poder do Espírito Santo que se manifesta em nossas vidas. Através da palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 3, por exemplo, verso 1 está escrito: portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esta é a nossa posição, somos filhos de Deus. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Isto é a nossa ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos espiritualmente ressuscitados com Cristo. Agora vejam o que está escrito no verso de número 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Irmãos, fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Somos Israel, príncipes com Deus. Nós precisamos lutar contra a nossa natureza pecadora e fazer morrer esta natureza. Verso de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em vosso coração. Irmãos, é pela palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração, é que nós somos fortalecidos a enfrentar esta luta, esta guerra, esta batalha, e sermos vitoriosos contra o pecado. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós precisamos reconhecer, ou não podemos ignorar, quão maligna é nossa natureza pecadora. Porque é possível que produzamos até filhos do diabo. Fomos chamados para produzir filhos de Deus, lembram-se? Deus estabeleceu uma aliança conosco e com a nossa geração. Isso está absolutamente claro em toda a Escritura Sagrada. Deus estabeleceu uma aliança, um pacto conosco e com a nossa descendência. Mas, irmãos, infelizmente, nós estamos sujeitos a, como Judá, produzir filhos do diabo. Mas nós somos chamados para produzir filhos de Deus. Após seu envolvimento na trama contra José, embora o próprio Judá pareça ter sido mais brando que os outros irmãos, após seu envolvimento nesta trama contra José e o engano de seu pai, Judá se apartou de Israel. Foi morar longe dos seus irmãos e do seu pai. Talvez toda aquela situação o tenha motivado a se separar. Em consequência disto, se casou com uma cananeia e não estava edificando uma família comprometida com a obra redentiva de Deus. Irmãos, isto é muito importante. Muitas igrejas evangélicas, ignorando esse caráter do pacto da graça, no qual Deus envolve não somente a nós, mediante nossa declaração de fé, mas os nossos filhos também, que em Israel deveriam ser circuncidados e na igreja batizados. Irmãos, não reconhecer isto é um grande prejuízo para nós. Muitas igrejas até se empenham em evangelizar os cidadãos, de modo geral, aqueles que estão fora da igreja. Mas, irmãos, nós somos chamados para produzir filhos de Deus na nossa casa. Aqueles que nascem de nós, é de se esperar que sejam todos filhos de Deus. Não há nada mais frustrante para um crente do que produzir um filho do diabo. Por outro lado, não existe nada mais compensador, nada mais realizador do que um crente produzir um filho de Deus. Os filhos de Jacó, como já temos visto, se tornaram piores que seu pai na arte de enganar, não é verdade? E os filhos de Judá também se tornaram piores que o próprio Judá. A família da aliança não tende naturalmente a ser boa. A família cristã não tende naturalmente a ser boa. Às vezes nós pensamos que é assim. Às vezes nós pensamos que, porque nos tornamos, ou somos famílias cristãs, naturalmente, nós vamos tender a melhorar cada vez mais. Não é esta a realidade, irmãos. Naturalmente, nós somos o quê? Pecadores. Nós temos que lutar contra a nossa natureza pecadora. Porque se não o fizermos, irmãos, isto vai ter reflexos nas nossas gerações. Nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e assim por diante, irmãos. O povo de Deus é uma linhagem santa, que embora tenha um forte componente hereditário, como no texto de Êxodo capítulo 20 que lemos no princípio, não está absolutamente subordinado a esse fator hereditário, acima de tudo, ao fator da eleição soberana de Deus. Romanos capítulo 11, verso 7. Aquilo que a hereditariedade de Abraão não conseguiu, a eleição conseguiu realizar, ou seja, salvar verdadeiros filhos de Deus, estabelecer verdadeiros filhos de Deus. Muito cuidado, muito, muito cuidado, irmãos, haverá de ser tomado para que nossa família cumpra o propósito de Deus para ela. Vamos voltar ao livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Vamos ler alguns versículos, do verso 9 ao verso 10. Deuteronômio 4, do verso 9 ao verso 10. Tão somente, vejam irmãos, tão somente guarda-te a ti mesmo. Guarda bem a tua alma. Não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Irmãos, se nós não santificarmos nossas vidas ao Senhor, nós não vamos conseguir santificar a vida dos nossos filhos ao Senhor. Isto não é uma questão meramente profissional, irmãos. Se nós não nos guardarmos a nós mesmos, se não nos mantivermos separados, consagrados, santificados ao Senhor, nossos filhos também não serão. Verso 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me por todos os dias que viver na terra, e as ensinarás a seus filhos. Um pouquinho mais adiante, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Ouve, Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, nós fomos chamados para produzir filhos de Deus através do casamento, através do estabelecimento da nossa família. Este é um trabalho conjunto do marido e mulher, pai e mãe. É muito pesado, é muito difícil um só fazer esse trabalho. É um trabalho do marido e mulher, do pai, do marido e a mulher, do pai e a mãe. Nosso lar, irmãos, é o mais próximo campo missionário que existe para nós. Nosso lar, nossa casa, nossos filhos são as pessoas a quem devemos evangelizar e ensinar todo o conselho de Deus, as que estão mais próximas, mais acessíveis a nós. Obediência a Deus, isto é, santidade pessoal, observância das recomendações da palavra de Deus, tanto quanto a vida da igreja, quanto para a vida da família, dar conhecimento da natureza e propósito da redenção, é dever nosso, irmãos. Não podemos roubar isto aos nossos filhos. Só assim produziremos filhos de Deus, através do nosso casamento, da constituição das nossas famílias. Para concluir, irmãos, devemos observar quão antagônicos são os conceitos que a igreja e o mundo têm do homem. A igreja deve ter um conceito bíblico a respeito do homem. Mas na prática, o que é que você pensa sobre a natureza humana? O que é que você pensa sobre a sua própria natureza? Que ela tende naturalmente a melhorar? Pensa que é normal e natural que a sociedade, que a igreja, que a família e o crente progridam, melhorem? Você pensa que basta se tornar membro da igreja, frequentar a igreja, contribuir e pronto? Que se você fizer isso, todas as demais coisas vão acontecer? Que no final, todos estaremos no céu com os nossos filhos, independentemente da nossa postura em relação à nossa natureza pecadora? Muitos crentes pensam assim. Muitos não têm coragem de expor isto. Mas, na verdade, pensam assim, que no final das contas, todos estaremos nos céus, independentemente do fato de termos vivido uma vida de luta contra o pecado ou não. Mas não é isto que a Bíblia diz, irmãos. Hebreus capítulo 12. No verso 4, vimos que está escrito: na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. Vejamos agora o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Agora, 2 Pedro capítulo 1, do verso 10 ao verso 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, irmãos. Com o passar do tempo, nós não podemos relaxar. Nós devemos intensificar a nossa luta contra o pecado. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Irmãos, se cremos verdadeiramente que fomos feitos povo de Deus, filhos de Deus, se cremos verdadeiramente que Jesus Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados e de que estamos, portanto, justificados pela fé em Jesus Cristo, nós vamos confirmar, irmãos, a nossa vocação e eleição lutando firmemente contra esta natureza pecaminosa com a qual ainda convivemos até que a obra redentora esteja completa em nós, quando não mais teremos de enfrentar esta luta. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a igreja tem muitos que não são filhos de Deus, mas que pensam que são filhos de Deus porque são membros da igreja, porque foram batizados, porque fizeram um dia uma profissão de fé, porque frequentam a igreja, porque contribuem com a igreja. Mas, irmãos, não é isto necessário, não é isso propriamente o que caracteriza um crente. O que caracteriza um crente é o seu progresso na comunhão com o Senhor, é o seu crescimento em santificação, é a sua vida de serviço ao Senhor, é a sua vida de gozo da comunhão com o Senhor, é o seu progresso espiritual. Isto caracteriza, não é que alcançamos a salvação por meio desta luta, mas é que aqueles que realmente estão salvos, eles encaram esta luta e intensificam cada vez mais, até o momento final em que possam dizer, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, agora receberei a coroa que me está preservada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe e nos habilite a crescer em santificação conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o varão perfeito. Amém.